Meu, você sabe o que que eu penso, vou falar por aqui, né, porque eu sou chorona, igual você, ou você é chorão igual a mim, enfim. Cara, você não sabe o tão orgulho que eu sinto de você, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. E agora eu vou jogar meu joelho no chão pra agradecer a Deus por tudo, tudo tá acontecendo pra gente, a nossa vida. Eu tava muito preocupada esses dias, sem dormir, com as dívidas. É muito louco, né, o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas ele nunca fechou as portas pra nós. Nego ouviu? Entrei com o bolso vazio. Diz aí que é vitimismo. Eu saí com 20 mil. Coloquei GR no mapa. Nome na história disso. Botei MCs no meu bolso ao lado da grana e do favoritismo. 2022 eu prometi comprar uma goma. 20 mil indo direto pra minha conta. Repito que eu tava na leste. Se eu tava na leste, eu embico pra sul. Concreto acima de concreto, eu conheço cada pedaço dessas ruas. Remédio pra safada, eu chamo de bazuca. Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto. Lifestyle, eyes on me, entenda a vida de um gangsta. Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster. Compus essa porra no bar da quebrada enquanto eu brindava uma amistad. A verdade é que eu nem tenho idade ainda pra gostar de cerveja. Minha mãe fica puta que as mina da área me chama de bebê. Meu pai olha na minha cara e fala que eu para de beber. E os dois quando tinham uma idade acabavam de ter um bebê. Não julgo porque eu tô ligado que eu me pareço com eles. As vezes, há meses, ela disse que tá louca para conhecer minhas chameses. Ela disse que tá rouca de tanto gritar no meu show. Tem mano que paga, tem mina que fala que tá amarradona no flow. Mas nós tá ligado, mas nós tá ligado, mas nós tá ligado quem é quem, quem é quem. Depois que meu nível caiu, meu olho abriu, então vi quem é quem. Depois que eu ganhei 20 mil e a vida sorriu, sei que cê é meu parceiro, parceiro. Aqui cê vale o que tem. E tudo isso não vale de nada, eu vim da cima improvisada. Rimei na cela, bequi, praça, sem um centavo da passagem. Mas eu sei bem que tudo passa, eu tô vivendo a melhor fase. Estourei a boa com os meus pars. Salve pra Poli, Big Mike, ei, ei, ei, ei, ei. 20k na noite, me responde quem fez. É pouco, mas quem faz essa grana hoje em dia? Quanto dos nossos não tão nessa correria? E tira menos que um sexto disso no mês. Durando um terço de vez em quando com as tia. Nós fez isso sem ter que tirar de ninguém. Quem não é não entende o quanto significa. Dinheiro com rima, me responde quem fez. 20k na noite, me responde quem fez. É pouco, mas quem faz essa grana hoje em dia? Quanto dos nossos não tão nessa correria? E tira menos que um sexto disso no mês. Orando um terço de vez em quando com as tia. Nós fez isso sem ter que tirar de ninguém. Quem não é não entende o quanto significa. Dinheiro com rima, me responde quem fez.